Portal do Arrocha. É nome de paredão, coroa, pancadão. Meu parceiro Nato Torres, lá em Bauru, São Paulo, curtindo a ver, papai. Tava de boa sem me preocupar, tava saindo e bebendo sem ninguém pra amar. Nem precisava da satisfação, era o playboy das vaquejadas e do paredão. E do nada ela apareceu. Nem me conheço, já não sou mais eu. Conhecendo meu coração, ele não vale nada. Abaixou a guarda e ela me acertou. Oh, oh, oh, oh. E agora tô agarrado nesse tal de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Ele disse que não chonava e agora chonou. Oh, oh, oh, oh. Ele disse que não chonava e agora chonou. Bora, meu parceiro Ney, paredão F1000 Tenebrosa. Aí, moral. Um abraço especial à minha esposa, Jéssica Silva. Tamo junto, bebê. Tava de boa sem me preocupar, tava saindo e bebendo sem ninguém pra amar. Nem precisava da satisfação, era o playboy das vaquejadas e do paredão. E do nada ela apareceu. Nem me conheço, já não sou mais eu. Conhecendo meu coração, ele não vale nada. Abaixou a guarda e ela me acertou. Oh, oh, oh, oh. E agora tô agarrado nesse tal de amor. Oh, oh, ele disse que não chonava e agora chonou. Oh, oh, oh, oh. Ele disse que não chonava e agora chonou. Esse é Marlon Silva, o rei da rocha, falando de sentimento. Abraçar meu patrão Mário Júnior, MR Estúdio Gravações.